nosso clima varie. Já, já eu fico doente. E sempre que um solta, o outro prende. Se um tá de boa, o outro quer briga e sai da frente. Eu quis estar presente, ela sempre ausente. Não há amor que aguente. Se for pra voltar de novo, não tem morto. Ou a gente congela ou pega fogo. Deixa o gelo da Europa pro outro dia. Prefiro o seu calor da Bahia. Se for pra voltar de novo, não tem morto. Ou a gente congela ou pega fogo. Deixa o gelo da Europa pro outro dia. Prefiro o seu calor da Bahia. Tá dando choque térmico na gente. Com tanto esquenta e suir, nosso clima varia. Já, já eu fico doente. E sempre que um solta, o outro prende. Se um tá de boa, o outro quer briga e sai da frente. Eu quis estar presente, ela sempre ausente. Não tem amor que aguente. Se for pra voltar de novo, não tem morno. Ou a gente congela ou pega fogo. Deixa o gelo da Europa pro outro.